playlists. Aos sábados, ao final de tarde, no Rádio Clube de Angra com Miguel Pintinho. Playlist aos sábados no Rádio Clube de Angra. Boa tarde, quando a alma não é pequena, uma música dos Dead Combo em homenagem ao contrabaixista Pedro Gonçalves, que faleceu há dias vítima de cancro. Pedro Gonçalves, que ao longo da sua carreira musical participou em inúmeros projetos, de entre os quais, nos últimos anos, os Dead Combo. Para ele, quando a alma não é pequena. Começou a playlist no Rádio Clube de Angra. Eu sou o Miguel Bettencourt, assino a playlist na Voz da Terceira, aos sábados, das 19 às 21 horas. Playlist que poderão ouvir em formato podcast através do endereço playlist-rca.blogspot.com. Excepcionalmente, hoje a sessão terá duração de apenas uma hora. Estarei aqui deste lado, na vossa companhia, portanto, até sensivelmente às 20 horas. Abrimos a sessão de hoje com Dead Combo, Quando a Alma Não É Pequena. Passamos para The National e a música About Today, e depois The War on Drugs e a música Red Eyes. Votos de uma excelente noite de sábado. Bem-vindos. Today. You were far away. And I didn't ask you why. What could I say? I was far away. You just walked away. And I just watched you. What could I say? Close am I to losing you? Tonight, you just close your eyes. entram no alinhamento da playlist The Weatherman com a música The Magnitude of Lunacy e depois Faces on TV e a música Pray the Light. We're in the midway of a passing time. We are the playground of a time in line. With man that calls, don't worry, you are not alone. The seasons change, but not the light in you. And whenever I will hit the ground, there you are to patch your grace. I've sailed across the vast sea, still no clues about the depths of me. A turning point, an obvious oblivion. the night. Playlists com Miguel Bettencourt. Só para te ver a sorrir, um dos originais da banda terceirense, portanto a prata da casa, Louco Mal. Daqui a pouco passaram por cá Marble Sounds e Of Monsters and Men, entre outros. Sempre que eu puder sorrir, quero olhar para ti. Sempre que eu puder sonhar, eu quero ver-te a sorrir. Eu quero. Só passa por querer estar contigo. Ter a certeza de querer viajar sem parar. Só para te ver a sorrir. Só para te. Abraço formas simples de viver e ser feliz. Só para te ver é sorrir. E então prometes-me uma última vez, como se o mundo acabasse amanhã. Playlist. Aos sábados, ao final de tarde, no Rádio Clube de Angra com Miguel Bettencourt. Playlist aos sábados no Rádio Clube de Angra. Thank you. Se só agora chegou à antena do Rádio Clube de Angra, está a ouvir a playlist. Eu sou Miguel Bittencourt e estarei aqui, deste lado, na vossa companhia até às 20 horas. Depois de Louco Mau, Faces on TV, The Weatherman, The War on Drugs, The National e abrir a sessão de hoje, Dead Combo, abrimos esta segunda parte com The Time to Sleep, dos Marble Sounds. Vamos para Of Monsters and Men, com a música Love, Love, Love, e depois The Sundays e Pale Saints, respectivamente com as músicas I Feel e Kinky Love. Well, maybe I am a crook for stealing your heart away. Yeah, maybe I am a crook for not caring for it. Yeah, maybe I'm a bad, bad, bad, bad person. Well, baby, I know. And these fingertips will never run through your skin, and those bright blue eyes can only meet mine across a room filled with people that are less important than you. Oh, 'cause you love, love, love when you know I can't love you. Love, love, love when best we both forget before we dwell on it. The way you held me so tight all through the night till it was near morning. 'Cause you love, love, love when you know I can't love. Chegamos ao fim da sessão de hoje da playlist, hoje excepcionalmente com apenas uma hora de duração, ao contrário das habituais duas horas. Vamos fechar a sessão com The Ocean Blue e a música Ballerina Out of Control. Recordo que poderão ouvir esta sessão e outras anteriores em playlist-rca.blogspot.com. Eu sou o Miguel Betancourt, foi um prazer estar aqui convosco deste lado. Votos de um excelente fim de semana, um abraço e até ao próximo sábado.